Bom dia, minha gente. São 8h09 da manhã e a gente está começando aqui mais um informativo radioativo aqui pela Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM, diretíssimo do Engenho do Meio. E aí? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Isaci. Bom dia para todos os nossos ouvintes aí, quem está acordando, fazendo o café amanhã, já levou a criança para a escola aí. Seja bem-vindo a essa programação do dia de hoje, quarta-feira, 7 de março, né? É um dia do Dia Internacional de Luta das Mulheres, né? Amanhã estamos aí nessa quase prévia. E queria falar um pouquinho, tá quente, né? Hoje 27 graus estão Hoje? fazendo. Hoje agora é essa semana, né? Quente, 27 graus, também máxima 31 graus. Probabilidade de chuva zero. Então tá tranquilo, não vai ter chuva, um pouquinho de vento, mas não muito. É, porque tem isso, né? Quando tá nublado, ele fica abafado. E aí, às vezes, quando não tem chuva, é bom pelo menos dar um ventinho, né? É, nada, É é. quente de todo jeito, não tem o que Se, fazer, é, né? Recife é quente, esse Recife. É isso aí. Vocês podem entrar em contato conosco, se quiserem, se estiverem escutando aí o programa. Vocês podem entrar em contato conosco pelas nossas vias de comunicação. Agora, principalmente o Zap, né? Que seria mais rápido pra gente ter resposta aqui e conseguir botar comentários no ar. O telefone é 99721-5409. 99721-5409. Tem também nosso blog, radioaconchego.milharal.org. Se você está escutando aí pela FM, saiba que também pode nos escutar pela internet, orelha.radiolivre.org. E aí, vamos para as manchetes do dia? Bom, para o manchete do dia, então. Biblioteca Central da UFPE reabre após incêndio. Presidente da Fundação entrega cargo dias após a demissão de estagiários e coordenadora. STF autoriza investigação em conta bancária de Temer. Justiça autoriza a rádio comunitária a realizar propaganda comercial. Pré-candidatura de Guilherme Boulos e Sônia Guajajara à presidência da República. E os eventos dos próximos dias. Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco reabre após incêndio. A Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco, no campus Recife, na cidade universitária, será reaberta e voltará a funcionar normalmente hoje, segundo a direção do prédio. No último dia 1º de março, a Polícia Federal realizou uma perícia na sala do almoxarifado, no terceiro andar do prédio, área afetada pelo incêndio ocorrido na tarde do dia 27 de fevereiro. Segundo o diretor do sistema de bibliotecas, Elilson Goes, o acervo da Biblioteca Central não foi atingido pelo incêndio. A direção informou também que no almoxarifado havia apenas materiais de expedientes e bens inservíveis. O incêndio ocorreu um dia após o início do semestre letivo no campus Recife. Segundo a universidade, a suspeita é que o incêndio foi causado por um curto-circuito. Mas o motivo está sendo apurado pela equipe de engenharia da Superintendência da Infraestrutura da Universidade e pelo Corpo de Bombeiros, responsável pelo laudo técnico. Presidente da Fundagem entrega cargo dias após demissão de estagiários e coordenadora. O professor Luiz Otávio Cavalcante entregou o cargo de presidente da Fundação Joaquim Nabuco, a Fundagem, nesta segunda-feira, dia 5, dias depois da demissão de uma coordenadora do Museu do Homem do Nordeste, Silvana Araújo, e estagiários da instituição. Em uma carta enviada por mensagem de celular, Luiz Otávio agradece ao ministro da Educação, Mendonça Filho, pela nomeação e diz que se despede com um senso de infinito na palma da mão. Luiz afirmou ao Diário de Pernambuco que a saída nada tem a ver com a demissão dos funcionários ocorrida na última quarta-feira, 1º de março, e que já havia combinado a entrega do cargo com Mendonça Filho. uma coordenadora e 4 estagiários do setor educativo do Museu do Homem do Nordeste foram demitidos supostamente por conta de um copo vermelho no bloco do bloco Eu Acho É Pouco, no qual estaria escrito Fora Temer. O objeto teria sido notado durante um evento na Fundagem no dia 23 de fevereiro, no qual Mendonça estava presente. A ordem para o desligamento dos funcionários chegou na segunda-feira seguinte, dia 26, e foi assinada no dia 1º de março. Em nota, a Fundagem negou a ligação entre as demissões e o evento. Abre aspas. Com relação às mudanças no corpo técnico do Museu do Homem do Nordeste, essas já estavam em curso, obedecendo a critérios de competência técnica e a autonomia da gestão. Supremo Tribunal Federal autoriza investigação em conta bancária de Temer. A quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer, MDB, foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, por conta de investigação de um suposto favorecimento da empresa Rodrimar por meio da edição do chamado Decreto dos Portos, publicado em maio do ano passado. No inquérito dos portos, além do presidente Temer, são investigados o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, o dono da Rodrimar Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita, diretor da empresa de logística que opera no Porto de Santos. A justiça vai inspeccionar as contas do presidente entre janeiro de 2013 e junho de 2017. É a primeira vez na história do Brasil que um presidente em exercício terá o sigilo de dados pessoais quebrado pela justiça. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, o presidente pretende tornar pública a divulgação das cópias dos extratos bancários. Marum disse ainda que o decreto sob suspeita não foi, beneficiou a empresa Rodrimar e que essa decisão do ministro Luiz Barroso causou indignação e constrangimento ao governo. Justiça autoriza a rádio comunitária a realizar propaganda comercial. Sentença reconhece que as normativas expedidas pelo Ministério das Comunicações com a finalidade de regulamentar a Lei 9.612, de 98, e o Decreto 2.615, também de 98, no ponto em que confirmam a proibição da transmissão de propagandas comerciais pelas rádios comunitárias, extrapolam os limites legais e, portanto, não poderiam ser aplicadas para restringir a atividade das rádios comunitárias. A principal tese debatida no processo judicial residiu na definição do conceito de apoio cultural e, nesta medida, verificar se o Ministério das Comunicações teria ou não competência para definir a amplitude de sua definição. Com a decisão, o magistrado acatou a tese defensiva, reconhecendo que o Ministério das Comunicações não tem competência para definir o conceito de apoio cultural, nem mesmo de restringir a publicidade comercial por parte das rádios comunitárias, já que sua função é meramente complementar. Esta sentença é muito importante para as rádios comunitárias, devido ao fato de que esta proibição por parte do Ministério em realizar anúncios publicitários é uma das barreiras que mais dificultava a sustentação econômica das rádios. A notícia foi publicada pelo escritório de Bueno Advocacia, que fez a defesa da Associação Bom Samaritano, em processo movido pelo Sindicato das Empresas de Radiodifusão e Televisão do Estado do Paraná. Precandidatura de Guilherme Boulos e Sônia Guajajara à presidência da República. No último sábado, 3 de marzo, Guilherme Boulos, coordinador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sin Teto, MTST, oficializou a sua pré-candidatura à presidência da República junto com Sônia Guajajara, coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como vice. O dirigente do Sin Teto fez questão de defender o direito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser candidato nas eleições de 2018. Boulos, assim como ocorreu em diversas falas, criticou a intervenção militar decretada por Temer. Guajajara classificou a conferência como um momento histórico e potente. Abre aspas. Há 518 anos vivemos sob intervenção, mas nós resistimos. O Brasil não pode jamais negar a nossa presença, negar que somos os povos originários. Limitam nossos territórios, negam nossos direitos, mas estamos firmes e juntos. Fazemos nossa convocatória para estarmos juntos na linha de frente, fecha aspas, convocou a dirigente indígena e pré-candidata à vicepresidência. Guilherme Boulos é coordenador nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sin Teto. Militou no movimento estudantil da União da Juventude Comunista e se formou em filosofia pela Universidade de São Paulo, USP. Sônia Guajajara é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIP. Indígena formada em letras e em enfermagem, especialista em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão, fez parte da coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas no Maranhão e da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. É isso aí, minha gente, retornando com o nosso informativo radioativo todas as segundas e quartas ao vivo, 7h30 da manhã. Terça tem a reprise da segunda, quinta tem a reprise da quarta e na segunda, às 8 da noite, tem a reprise e hoje também tem reprise desse programa. Então já fica o anúncio aí, você agora a gente fala bom dia, mas pode ser um boa noite se você estiver escutando a gente aí na reprise da noite. E aí, Gus? Essas foram as notícias que a gente separou, né? Pra trazer pra vocês. E agora a gente vai fazer alguns comentários. E aí? O que foi? O que te chamou a atenção nessa notícia ou em outras que tenha pesquisado aí? Eu acho que tem a continuidade, né, do acontecido no Museu do Homem do Nordeste, né? Da renúncia, saída de do presidente, né? Essa saída sem motivo, né? Só por a questão das eleições agora e em vínculo com Mendoza Filho, né? Com Mendozinha Filho. Agora, aparentemente ele foi colocado lá pelo governo, né? Ele foi colocado, é um aliado do governo, né? Sim. Federal, né? Então, a saída não tem muita explicação, né? Eu li uma matéria dizendo que era meio que uma tentativa de apaziguar a situação e tal. Aí a gente também, olhando agora, né, assim, procurando agora, tem uma conhecida, né, que foi demitida, que era, a gente pode entrar em contato com ela também, que é uma, para ver se ela quer falar, se ela quer dar o depoimento, para também saber o que aconteceu, porque se tudo aconteceu a partir de um copo de eu acho pouco. Opa, um copo vermelho. Um copo vermelho e amarelo, né, tá muito bem as instituições funcionando, né. Mas nessa onda, assim, a gente tem alguns... uma sequência de absurdos, né? Esses dias eu tava conversando com uma amiga que... foi justamente sobre esse caso da Fundagem, ela falou. E... assim, o caso da Fundagem é um caso de perseguição política direto, né? Mas eu acho que teve um caso que ele foi pouco repercutido. E eu acho que ele é tão ou mais grave por não ser do que esse, assim, em relação à censura e tal. E perseguição política por não ser... dentro das instituições, e sim no campo artístico, que foi a questão do desfile da Paraíso do Tuiuti, que veio uma linha do governo para proibir, queriam proibir o último carro, e no final o vampiro, representando o presidente vampiro neoliberalista Michel Temer, E aí, isso é uma notícia que eu acho que é tão pesada, ou mais, por se tratar de uma agremiação artística, carnavalesca e tal. É isso, é de se esperar que o governo, dentro do seu, da sua casa, vá eliminando os adversários, apesar de já ser um absurdo, claro. Mas, dentro do carnaval, a censura, assim, é uma fantasia, E não foi repercutido, foi aquela notícia de Facebook que saiu no dia, outro dia, e depois ninguém mais fala sobre isso. Que não apareceu muito mais, né? É, mas também, assim, é o primeiro governo, o primeiro presidente, né, que tem o sigilo bancário quebrado pela justiça, né? Sim. E a gente sabe que isso não vai, as coisas não vão melhor, não, parece não ter uma perspectiva muito boa, né, de melhor e demais. O lançamento de Boulos pode ser uma coisa boa, mas também está... Tá em discussão, né? Por seu vínculo com Lula, por como. Por falar nisso, a gente não falou de Lula, né? Também teve. A gente não falou de Lula, né? Que foi o Supremo Tribunal de Justiça negou o habeas corpus de Lula. Que é, no caso. Para evitar a prisão preventiva. Ele foi condenado por Moro. Aí depois o. Em segunda instância foi condenado por unanimidade, né? Ampliaram a pena. E aí a defesa mandou alguns. Requerimento, não sei, fez algumas questões que aí tá rolando ainda lá na quarta instância. Teve alguns recursos, né? Encaminhou alguns recursos ao TRF4 e eles estão sendo julgados ou vão ser esclarecidos. E aí depois disso o TRF4 poderia decretar a prisão preventiva de Lula. E aí a defesa entrou com habeas corpus. Habeas corpus preventivo, não sei se é esse o nome. Habeas corpus preventivo, é isso mesmo. E aí que foi negado. E aí é isso, a gente não tá vendo muito horizonte, Boulos, Lula. E perspectiva, segundo aí uma matéria também, em quente, né? Lula, né? Como possível presidente, né? E segundo, né? A gente já sabe, né? Me faz falta aquele nomear. Que não se fala o nome. E que ele cresce enquanto Lula não aparece como candidato também. Mas, eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, se o PT, assim, não for entrar com Lula, tem que dizer logo o nome, né? Pra que esse nome possa crescer e tal. Porque senão vai ficar estancado. Mas, por outro lado, também eu acho que esse idiota de farda, ele... Ele não cresce também mais do que uma certa porção. Ele não tem. Eu acho que ele não tem tantas condições de ser alavancado assim como. Tendo uma maioria da população. Eu acho que ele. Tomara, ele, né? Ele deve ficar ali estancado. Agora é isso, né? A gente se prepara. Se prepara pro pior, né? E o medo também é que, tipo, a candidatura desses fascistas, assim, elas assustam mais. Pelo poder de barganha que eles levam para um possível segundo turno, mesmo que ele não ganhe, ele assuma alguns ministérios, ele arraste alguns deputados. Isso é que eu acho que é um dos grandes perigos, né? Que a gente viu aí o estrago que uma bancada da Câmara dos Deputados grande faz, né? Tem feito, Como uma notícia boa que não apareceu dentro da nossa grade noticiária foi que no Chile, né? A presidente Bachelet, que está deixando o cargo no próximo domingo, anunciou na segunda-feira às 5 um projeto de uma nova constituição que vai ser votada pelo Congresso e que mudaria, estaria reemplaçando a constituição votada, a constituição sancionada pelo militar Pinochet, né, que foi um ditador no Chile, do 73 a 91. E essa nova constituição, como proposta, establece a inviolabilidade dos direitos humanos, igualdade salarial entre homens e mulheres, o direito à educação e à saúde e o reconhecimento constitucional dos povos indígenas. Então, relativamente uma boa, né? Já chegando no final do governo de Bachelet, vai entrar... Mas a Bachelet, assim, eu nunca entendi muito bem. A Bachelet, ela é meio direitosa, né? É como o governo progressista da América Latina, né? Como o Tabaré Vázquez, como... Poderia ser um senhor na Argentina que não chegou e demais. E outra coisa, né? Saindo do Chile, indo para o país vizinho, a Argentina aí, está se discutindo a questão do aborto, né? Sim, pensei trazer na segunda, né? A legalização do aborto, né? Então tem já 71 assinaturas de deputados e deputadas. E acho que vai estar entrando hoje no, na discussão de deputados. Então pode ser uma boa, né? Já o governo de Macri se fosse, meio que se posicionou que está em contra, mas algum deputados e deputadas do oficialismo se posicionaram a favor. Está meio doido, mas pode ser que aconteça. Sim. Porque na realidade é fato, né? O aborto. Sim, sim, sim. E tem alguma outra notícia aí que não deu para trazer hoje, que eu gostaria de comentar? De... Meu radar aqui fechou. Acho que tá nisso, né? A boa notícia da publicidade é para rádios comerciais, né? Então, ah, sim, daqui sim, a pouco... Ah, lembrando aí, quem estiver escutando aí, comércio, locais, quiser fazer anúncio na nossa rádio comunitária Conchego, a gente tá abrindo aí nesse mês ou no próximo a gente vai começar a dar uns caminhadas aqui pela comunidade aqui para encontrar potenciais anunciantes. Só um última coisa assim, que a gente falou muito sobre essa questão da candidatura do Boulos, assim. Que eu achei interessante, assim. Eu tenho minhas ressalvas com o PSOL e pá, mas de trazer o nome de movimento social. Não só o Boulos, como a Sônia Guajajara também. A Sônia Guajajara já é do PSOL. Boulos se filiou. Agora, né? Agora. Ontem. Pra entrar. Trazer o nome de movimento popular, assim, pra essa disputa, eu acho que traz um peso diferente, assim. Eu achei interessante, com ressalvas. Com ressalvas. Ao pessoal. Então, continuamos em nosso informativo radioativo. São que horas, é? 8h31. A gente começou mais uma vez atrasado. É. A gente jura, de pé juntos, que a gente vai começar às 7h30, em breve. Em breve, começando às 7h30 da manhã, para sair de casa com informação, né? É. A gente só tá pagando os atrasados, né? Vamos lá, uma curtininha e já voltamos com os eventos. Sossego pra nas trevas do mundo viver. Concedeu-me o direito que eu mesmo ferir meu peito. Não quis meu crime julgar. Bem feliz é todo aquele que erra e aqui mesmo na terra pode seu crime pagar. Bom, então agora indo para os eventos dessa semana, né? Vamos lembrar que hoje tem reprise 8 horas da noite. Não, que na verdade a gente vai. Os eventos que vai dar agora são de hoje. Ah, são de hoje. Então provavelmente quem. Se você não está escutando na quarta-feira de manhã, agora, ao vivo, provavelmente os próximos dois eventos não vai rolar. Se liga na data, né? Essa é a questão. Se liga na data que está ouvindo e quando está aparecendo o evento. Então, primeiro evento. Marco Zero, né? A Marco Zero Conteúdos debate. Quando me vi feminista? Hoje, quarta-feira, né? A partir das 16 horas, a Marco Zero Conteúdos realizará uma roda de debate com jovens feministas sobre suas descobertas no feminismo e onde diferentes mulheres se encontram nas lutas celebradas no 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A partir de cada trajetória das convidadas, Anne Celestino, do blog e Transtornada, Adelaide Santos, do grupo de Hippie Hop Femi Gangi, e Gilmara Santana, do Júbidas Pretas, irão discutir diferentes lugares de construção dos feminismos. Como a juventude vem renovando as lutas por direitos, feminismo negro, feminismo periférico, nas artes das mulheres e trans. O que não havia um lugar. É, vai ser online também. Eu acho que é pro Facebook da... Ah, é, eu acho que vai ser online. Da Marco Zero, né? Então, hashtag quando me vi feminista. É isso. Autodeclaração falsa é crime. Reunião contra as fraudes na UFPE. Na quinta-feira, dia 1º de março, dezenas de estudantes de diversos cursos compareceram à sessão debate Cotas Sim, Fraudes Não Passarão, organizada por estudantes de cinema na entrada do Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Além das discussões das fraudes no curso de cinema, estudantes de outros cursos levaram mais casos de fraudes nas cotas raciais. Foi levantada a necessidade de ampliar um mapeamento das fraudes que ocorrem em todos os cursos e é exigida à reitoria a criação de comissão de aferição, como ocorre em outras universidades. Para seguir organizando as ações contra as fraudes, foi marcada uma reunião na próxima quarta-feira. Perdão. Foi marcada uma reunião para hoje, quarta-feira, dia 7 de março, às 16 horas, no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, que fica na entrada do Centro de Educação da UFPE. O evento está sendo organizado, puxado pelo coletivo Cara Preta. Amanhã, 8 de março, né, vai ter o evento Gera Buceta. É, amanhã, quinta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, as vozes femininas se encontram na Galeria Arvoredo para mandar uma rima, recitar poesia e soltar aquele som para balançar as rabas que se movimentam com autonomia. É dia da buceta gerar, no RAP. O evento é assinado pela Aqualtune, um coletivo independente criado em 2017 para estimular o protagonismo da mulher negra na produção cultural e fortalecer artistas das periferias, especialmente as mulheres. A programação conta com grupos de cena local, além da participação especial da MC Carioca, Taz Murev, 808 Crew, Femi Gangue, Negrita MC e as DJs Brice Maiara Cachoeiro compõem a line mais feminista da cidade em uma data que marca a luta por equidade de gênero. O discurso potente de parte da atual safra da poesia pernambucana, fortemente influenciada pelas pautas feministas e do movimento negro, também assinala o encontro por meio da participação das poetas dos coletivos Recital Boca no Trombone e Slam das Minas PE. O mês de março representa um marco na luta por igualdade de gênero em todo o mundo. Nesse contexto, a música produzida por MC Mulheres serve de ferramenta para o fortalecimento de pautas importantes para o movimento feminista. O combate ao racismo, a violência contra a mulher e outras demandas de cunho social são temas que perpassam a produção dos grupos e artistas do movimento hippie hop que integram a line. As adversidades, a falta de incentivo e o machismo não são suficientes para impedir cada artista de gerar o melhor que pode dentro de suas especificidades, o que resulta num trabalho marcado por vivências periféricas e autobiográfico. Então, o evento é amanhã, Gera Buceta, a partir das 9 horas da noite, com ingressos de R$10 e vendas na bilheteria no dia do evento ou online em www.simpla.com.br. Amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vai ter a marcha do 8 de março também, né? Marcha do 8 de março, que vai, a concentração será às 13 horas no Parque 13 de Maio. Tava procurando algumas coisas, alguns releases, também a gente não achou, spot e rádio, a gente tentou entrar em contato com o Fórum de Mulheres de Pernambuco para ter uma chamada para esse programa aqui, mas não conseguimos finalizar esse materialzinho. Mas é isso. Amanhã, a partir das 13 horas, no Parque 13 de Maio, concentração para a marcha do Dia Internacional das Mulheres. E aqui no CIS vai ter Fórum de Soares, 9 horas, né? E no dia 9, na sexta-feira, também vai ter uma confraternização das mulheres do CIS. Acho que também de manhã, umas 9, 10 horas, trazer alguma coisinha para compartilhar, conversar e demais, para brincar aqui entre as mulheres. O CIS é o Serviço Integrado de Saúde, prédio onde está localizada a Rádio Aconchego, e fica na rua Lindolfo Collor 65, no bairro do Engenho do Meio. Agora os eventos do sábado 10 de março. Várzea Colaborativa. No sábado 10 de março, a Praça da Várzea, ali na parte em frente às barracas de bebida, mais uma vez conta com a presença de artistas, artesãos, produtores independentes para realizar a 11ª edição do Várzea Colaborativa. Haverá diversidade de produtos cheios de cores e sabores para o nosso bairro com amor e alegria. Compre de quem faz, incentive os artesãos, artistas e produtores independentes da região. Você não pode perder. Praça Pinto Damásio, a Praça da Várzea, sábado. 14h. A partir das 14h da tarde. E o sábado também vai ter o lançamento oficial de Joel Malanches e o filme Pantera Negra. Neste sábado, 10 de março, às 18 horas, na comunidade do Ibura de Baixo, acontecerá o lançamento oficial do empreendimento Joel Malanches, da nossa querida guerreira Joel Malima, que é a mãe de Mário Andrade, que um menino foi assassinado no Ibura por um PM, né? Esta empresa é o fruto direito da campanha financeira coletiva da solidariedade. Todas e todos ficam convidados. Todos que contribuíram para a construção deste sonho, especialmente os nossos colaboradores, Renan Peixe, Casulo, Diego, Empório Pernambucano, Duafe Arte Negra, Papaya Verde Restaurante, Gal e o Grupo Bongar para celebrar essa vitória. Além do lançamento do Joel Malanches, haverá uma sessão especial do filme Pantera Negra para a criançada do Ibura. Você também vai poder degustar as delícias da Joel Malanches e fortalecer a autonomia. Contra o genocídio do povo negro, e um passo atrás. E para finalizar a nossa agendinha de eventos aí da semana, ou do fim de semana, vai ter a Sambada da Laia para o mestre Manuel Ferreira. A Sambada é realizada lá no Canto das Memórias do mestre Zé Negão em Camaragibe. Um samba quente para ecoar forte entre os mundos, nosso baque. Sambada da Laia para reverenciar mestre Manuel Ferreira, que por muitos anos foi mestre do Maracatu Cruzeiro do Forte e também esteve à frente da Sambada da Laia, ao lado dos mestres Zé Maria e Zé Negão. A sambada acontece no sábado 10 de março, a partir das 17 horas, no Canto das Memórias, mestre Zé Negão, Camaragibe. É isso aí, minha gente, 8h42 da manhã desta quarta-feira, 7 de março, para quem está escutando o programa ao vivo. O programa ainda vai passar hoje, quarta-feira, 7 de março, às 20 horas, e amanhã, na quinta-feira, também às 7h30 da manhã. Eu falei certo? 8 horas da noite hoje, 7h30 da manhã. Amanhã. Quer acompanhar mais aí da Rádio Aconchego? Acesse aí nosso blog, radioconchego.milharal.org. Quer mandar uma mensagem, um zap, um alô, um cheiro, uma música? Manda mensagem aí pro zap 997215409. O e-mail, diz aí, Gustavo. radioconchego@riseup.net. Riseup se escreve R-I-S-E-U-P. E para escutar, rádio online, orelha.radiolivre.org/aconchego. É isso aí, minha gente. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Mais uma edição do Informativo Radioativo. Até a próxima segunda-feira. Até.